meu recomeço deixar de ser detento. Pensamento em quem amo com a dor da saudade. Só mesmo aqui no 2x2 com 26 pra pensar, revezando as cabeças na cela do da cabra, tempo bom, louco quis embocar, buscar com a 9 do compensa, dá o duplex com as passagens no malote, cansado da real, limitado que é correto pra condenar o sistema, quer mais entender, só na pele do louco, cabisbaixo, desalmado, fudido, com ódio na veia putrificando a hemoglobina, com a chaga na face no estágio do Amagedon, tiro meu peito fecharam rascando o cisco do amor. Nesse momento esqueci Deus, sem anjo pra ajudar. Só tenho uns papéis, uns corotes, uma fita pra me arrastar. Numa dessa aí que eu fui de pistoso e rasgador, encapuçado na sede num Opala 82 Al Capone. Que nada, reflexo do mau conceito de quem veste na rota e misila no cortiço. Cansado de sonhar, ver minha mãe pagar caminho. Minha telecena eu quis buscar com uma na agulha, o pente cheio. Se pra catar a boa no gnomo do milhão, engatilhar se reagir, blá, blá. Sem compaixão, porque quem tem pouco faz pra ter paz e te condena a matar sua fome. No lixo toma choque dos PM até cê vomitar aquilo que não comeu, porque a esmola mensal tão pouco teu paluguel. Se eu tivesse o dom, se pra voltar no tempo, buscar meu recomeço, deixar de ser detento. Os pensamentos em quem amo com a dor da saudade. Cada minuto fica mais lento, toda noite um sadismo. Cada segundo um Jack rasgado, um Duque se suicida. Motim e piedade, não consta no pensamento. Só o chumbo, cigarro, a mãe acalma os detentos. Quem me viu, a que me vê, pouco consegue refletir. Pivete, mago da bola, alucinado em soltar pipa nos videogame. Um hacker com que fumaça nos botecos, campo de barro. Descalço, gol de placa, arranca aplausos. Inocência que se foi nas doses de San Remi ou nos murros da rota sem constar meu defeção nas vagabunda que me amava com os véu limitado. Talvez nas ponto Gegal, nas Ducati importada. Dos 12 aos 18 na merda atolado. Até os 30 de infância já rebentei na bala. Amizade, negócio tem fé. Quem não se envolve quando asa não tem dinheiro até o capeta se fode. Peão de focos, o love pique, pano falante, escovinha, vaidoso no bolso, mapa diamante no espelho antigo, reflete do bastardo. Dá o destaque, uma preta, um bom vinho, uma Rugler me satisfaz, arrancando o sorriso do meu filho no parque play azul, não descalço, com verme nos cu, tiço da açúcar, jogar bola, solta pipa, vai, filho, sorria, enquanto o papai viver, cuzão nenhum te humilha. Se eu tivesse o dom, se pra voltar no tempo, buscar meu recomeço, deixar de ser detento. Pensamento em quem amo com a dor da saudade. Mas quem é você que me aponta? Se alto dando poder pra julgar, condenar. Um homem sem entender o que pôs meu dedo no gatilho. As razões que a mente falha, não é só a porra de um choque, suas puta viciada. E sim seus pensamentos, seus códigos de ética, seus conceitos perfeito, formado na cor da pele, porque diploma de juiz aqui é leigo pra entender. A mapeação genética, o sonho de cada ser, do consumo ou do amor, do afeto ou da vaidade. Poder comer do bom, ser humilde, mais respeitado. Mas que porra que você faz na calúnia, se acovarde e busca numa cela solução pra sua falha. Porque justiça e liberdade, boy cuzão, quer pra si, assinando aliança nazista pra rota buscar meu fim. Dedo no cão, masoquismo, detento, é gado pro choque. Tema pra debate, pra status do Conte Lopes. Expor aquilo que pensa, monte de bosta que habita no esqueleto cefálico abundante, em demagogia me condenando a sentir dor. Em busca da cobiça, deportado a soco pra triunfo dos polícia, pra dor da minha mãe quando na tela me viu algemado, na cena com os notebook e uns fuzil. Pra excitação dos boy gozando meia de seda, ver um homem cabisbaixo com a chaga de uma cela. Se eu tivesse o dom, buscar meu recomeço, deixar de ser detento. Pensamento em quem amo com a dor da saudade. Se eu tivesse o dom, se pra voltar no tempo, buscar meu recomeço, deixar de ser detento. Com a chaga de uma cela, à espera de um milagre. Os pensamentos em quem amo com a dor da saudade.